Acho que o Antônio comentou das relações entre nós aqui, enquanto filhos e enquanto pais, e da importância da nossa convivência harmônica, né? Aqui, enquanto estamos aqui. E eu me recordei que quando veio aquele médium das Cartas Consoladoras, Newton, ele veio psicografar cartas de familiares que desencarnaram. Geralmente, o pai para o filho, do filho para o pai, da mãe, essa relação mais próxima. Foram as cartas, inclusive, que ele psicografou. E essa casa estava lotada. Eu, inclusive, vim buscar uma carta aqui naquele dia, eu e minha filha. Ele comentou que o que era mais importante era aquele eu te amo não proferido enquanto vivos. Aquele abraço. Não eram coisas mirabolantes, não eram assim... Não. O sentimento que ficava quando a gente se despede dessa jornada aqui eram coisas simples, era o abraço, eu te amo, a demonstração de carinho, né? E ele, não vou conseguir repetir a frase, assim, mas ele disse que o mais importante do que procurar uma carta ou uma comunicação com o falecido era ter a vivência agora do amor, do perdão, sabe? A manifestação desse carinho. Porque na família, onde a gente fica mais perto, é que são os maiores desafios, né? Não é por acaso que se juntam aquele pai, aquele irmão, aquela irmã, e toda essa configuração familiar não é de graça. Ela, inclusive, foi planejada por nós antes de virmos aqui. Agora, inconscientes desse acordo, mas a gente aceitou vir para cá com esse pai, com essa mãe, com essa família. Então, o mais importante é o aqui e agora, essa relação familiar harmoniosa, e foi o que o médium esse falou, me chamou a atenção. Em relação aos familiares que se foram, depois dessa vivência do aqui e agora, acho que é importante a gente pensar nas diversas formas que as pessoas têm de fazer oração, rezar ou ter esse vínculo com o familiar que já faleceu, né? Nós aqui, enquanto ocidentais, católicos, né? Temos lá o Dia dos Finados, que a gente vai limpar os túmulos, pintar, levar flores, vela. Aqui no Centro Espírita a gente tem a cartinha das irradiações, a gente escreve, faz a nossa oração e tem sempre um sentimento de saudade, às vezes de dor. Tem aquele momento com os finados que tem esses elementos, né? No México, por exemplo, é um povo que comemora. Eles têm o famoso Dia dos Mortos. E eles cantam nessa data. Eles levam lá a comida que o familiar gostava, a bebida, o violão. Eles cantam, eles celebram. É uma festa o Dia dos Mortos. Tanto que é conhecido mundialmente essa festa, né? E, inclusive, tem um filme de animação, é infantil, eu gosto muito. Eles trazem uma verdade. E o filme é A Vida é uma Festa. É de um rapaz, o Miguel, um menino, que ele quer tocar violão, ele quer ser músico. Mas a família inteira proíbe ele de ser músico. Porque um bisavô deixou a família, deixou a bisavó, para tentar a carreira de sucesso na música. Então, eles negavam essa questão da música na família e negavam esse bisavô, não comemoravam a história dele na terra, não colocavam a foto dele no altar, não festivavam a história dele aqui. E esse bisneto, no filme, que representa muito bem, carrega inconscientemente essa veia pela música. Ele gosta da música, ele nem sabe por quê, porque todo mundo condena na família que ele está, né? Naquele momento. Mas lá no passado, nas veias dele, e a carga genética é enorme, a gente não faz ideia do que no nosso, na nossa vestimenta. A gente acredita, né, no corpo espiritual, sabe que tem vivências de vidas passadas, mas a memória desse corpo, tanto que tem doenças hereditárias, né, tem costumes, jeitos que a gente repete para os filhos dos nossos pais e dos nossos pais, dos nossos avós e bisavós. Então, essa herança genética é muito forte. E não dá para negar, não é uma coisa que faz, não, eu não... A gente carrega isso no sangue. Então, nesse filme, né, ele se revolta com a família e ele briga, enfim, e vai para o mundo espiritual ver como é que é a festa do Dia dos Mortos no plano espiritual. É uma representatividade, uma animação que vale a pena comparar. Aquele falecido que não era lembrado aqui nessa festividade do México, ele se enfraquecia, ele ficava triste, fraco, lá no plano espiritual. E aqueles que eram celebrados ficavam brilhantes, felizes. Afinal, nós aqui também, né? Quem não gosta de ser lembrado por algo que fez de bom? Quem que gosta de ser comentado por algo que, né? Ou esquecido ainda, num aniversário ou em alguma coisa, né? Era para todo mundo estar lembrando de alguma coisa que todos nós aqui queremos fazer, acertar, né? Mesmo que a gente erre muitas vezes, eu acredito que todos nós queremos acertar. E nisso tem o perdão também, né? Então a gente julga o outro, condena, e na verdade a gente tem que se abraçar e se perdoar e relembrar com carinho essas pessoas, especialmente da nossa família, que de alguma maneira, como o Antônio falou, prepararam o caminho, né? Nos trouxeram até aqui. Então, os familiares, os antepassados da nossa família são muito importantes. Eles têm um significado físico e espiritual na nossa vida. Nesse sentido, estou como presidente da Seichi Onoye. Nós atendemos, temos palestras gratuitas também, na segunda-feira, às 20 horas, próximo ao São Rafael. E é uma filosofia japonesa, então traz essa questão oriental. Os japoneses são disciplinados em meditação, tem outras culturas que não é do nosso hábito, né? E nessa questão dos antepassados, dos familiares, eles celebram as pessoas que foram dos familiares com uma cerimônia que traz arroz, porque é a cultura do oriental, né? E eles tratam isso com reverência. Eles se curvam, eles agradecem os bisavós, todos os antepassados da família Souza, da família Viadrigo, de toda essa... Aqui nós estamos numa região italiana, né? Olha os italianos, eu não sou italiana, mas olha o que eles desbravaram nessa terra aqui, né? Quanto se hoje a gente já vê essa serra aí nos interiores, um carro com asfalto, às vezes difícil de desbravar, imagina vir para cá abrindo a estrada, né? E deixaram esse solo aqui fértil, pensando em nós, nas futuras gerações, nos filhos, nos netos, né? Então, gratidão a esses antepassados que nos trouxeram até aqui. E os japoneses, essa filosofia, tem muito isso. Como representatividade, como forma de explicar essa importância na nossa vida, dos antepassados, eles representam como uma árvore. Então, a árvore, antes de chegar nas raízes, que as raízes são os antepassados, nossas raízes, né? Tem o caule. O caule da árvore representa nossos pais, o pai e a mãe. Então, independente de qualquer motivo, ele me abandonou, ele bebia, ela fez... Não interessa. Eles nos permitiram, pai e mãe, não por acaso, estarmos aqui hoje sentados, escutando uma palestra, com ouvidos saudáveis, né? Então, só por esse sim que os pais nos deram para chegar nesse mundo aqui, eles merecem nossa gratidão. Sem julgamento, sem um perdão, com gratidão. Pai e mãe são o caule da nossa árvore. Nós, os galhos, as folhas, nossos filhos, os frutos. Então, se nós quisermos, o Masaharu Taniguchi é o fundador da Seichi Onoye. Se nós quisermos ter saúde nessa árvore, vigor nos nossos frutos, que eles sejam viçosos, nós temos que regar as raízes. O caule permite que a seiva chegue até os galhos e frutos, né? Mas é lá das raízes, onde nós não enxergamos, onde fica invisível aos nossos olhos. Nós não vemos as raízes, assim como a gente não vê os nossos familiares que partiram. Mas nós sabemos da importância deles. E a gratidão acima de qualquer... Às vezes, eu escuto, talvez por não conhecer, né? As pessoas dizem, ah, ele morreu, eu vou pedir ajuda para ele. Né? Ah, eu vou pedir, não, agora ele vai me ajudar lá. Ou ela vai... É uma gratidão apenas. Não um pedido. Porque lá eles também são como nós aqui, né? Então, claro, um familiar, uma avó, uma bisavó, a gente vê aqui, né? Tenho a avó da minha neta, às vezes eu tenho que... Da minha filha, desculpa. Às vezes eu tenho que pedir para ela, para de dar, porque ela vai ficar bardosa, né? É natural que os nossos antepassados nos deem proteção. Nessas raízes, é dali que vem toda a vida. É do plano espiritual, é do plano astral, que vem toda a prosperidade, toda a vida que nós representamos aqui. Então, quanto mais gratos nós formos, consequentemente, melhores nós vamos ser. Saúde, prosperidade até. Não que isso seja uma moeda de troca, sabe? Não que isso, ah, então eu quero isso, me dá isso. Não. É o sentimento de gratidão, de amor. É o momento de regar as raízes e naturalmente aquela árvore vai florescer viçosa. Vai gerar uma sombra afetuosa para os amigos. Vai ter frutos saudáveis, doces. É uma representação do que o mundo espiritual, do que a árvore da vida é para nós. Na linha oriental. Mas eu acredito muito nela. Entre a linha japonesa, o católico, o espiritismo, todos falam a mesma língua. Em formas diferentes, com palavras, com explicações diferentes. Mas, na verdade, é tudo uma coisa só. É perdão, é amor, é gratidão. Né? E que dirá para os nossos. Que dirá para as pessoas, para os familiares, né? Que nos permitiram estar aqui. Então, eu trouxe aqui, para exemplificar até, como eles convidam. É como se fosse uma missa. Na missa lá tem o caderno, né, do padre. E ele fala que o familiar tal encomendou a missa para tal. Né? Lá na irradiação tem a data de nascimento. E na Seichi Onoye, eles têm o altar, tem uma cerimônia. E eles convidam a alma de, é como se fosse um convite para essa cerimônia dos antepassados. Ah, tem também o filme da Mulan, que é animação também. É uma princesa da Disney e ela fala também desse culto aos antepassados, dessa cerimônia dos antepassados. E outro filme, eu adoro filme, né? Eu gosto de livro, aliás, não por acaso eu estou na biblioteca. Mas os filmes, para quem é mais visual, é mais fácil. Avatar. Avatar, eles têm uma árvore que eles se conectam com... eles são seres diferentes em outro planeta, o Avatar, né? É uma ficção, mas é uma ficção que também traz algumas verdades. E ele se conecta com essa árvore da vida para falar com os familiares que já foram. Voltando. E eles colocam o nome de quem ofereceu essa oração. Então, tem a alma, então a pessoa que faleceu, e o familiar, que é essa questão da família Souza, da família, o sobrenome, né? E outra questão que eles falam, e acho que a gente deveria falar mais sobre isso, porque às vezes fica esquecido e é uma coisa muito forte nas famílias. As crianças que foram abortadas, espontaneamente, né, ou voluntariamente, às vezes, né, nem vou entrar na questão aborto, que ela é bem polêmica, mas ela é vida, ela é sagrada. Então, a Seichi Onoye trata dos anjinhos abortados. Então, quem tem aborto na família, batiza, dá um nome, reconhece essa vida que passou na família, nem que seja por um mês, né? Ela cumpriu a jornada, a missão naquela família, tem esse reconhecimento e tem a sua oração, a sua gratidão. Às vezes são espíritos que precisam passar pouco tempo, mas tem uma missão grandiosa nas famílias. E às vezes ninguém fala daquela criança, né? Abortou, teve toda uma questão, não deu certo a gravidez, nem. Tem quantos filhos? Ah, tenho dois. Aquele lá que aconteceu tudo, que passou um mês, talvez por isso, né? Passou 2 meses, acaba ficando no esquecimento. Então, a gente estudou até aqui na biblioteca, tem muitos livros disso, que os abortos são energias fortíssimas, pesadas até, que é uma maneira de limpar a família, reconhecer esses anjinhos, porque eles tiveram uma missão, nem que seja naquele pequeno espaço, e, da mesma maneira, agradecer, fazer oração, né? O Pai Nosso, a Seichi Onoye, a missa, não interessa, o que importa é o sentimento, né? É o amor.